Muito obrigado, meus amigos e meus irmãos. Vamos nós dar continuidade a essa passagem pelo capítulo 16 do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. De coração. Chegamos ao versículo 13, que é de grande importância para que nós saibamos nos relacionar com os dons divinos. Porque Deus distribui os dons divinos a todas as criaturas, em diversos graus, mas com um único fito, o de que esses dons divinos sejam bem empregados. E quando não são bem empregados, as criaturas, espiritualmente falando, tomam o aspecto relatado pelo versículo 13 do capítulo 16 do livro das profecias finais. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Que são esses espíritos imundos semelhantes a rãs? Nós já explicamos a vocês. É toda essa gama de pessoas que recebem de Deus os dons, de que já falamos aqui, mas não os usam corretamente. Não os usam corretamente. Uns os chamam de dons mediúnicos, outros falam em poderes carismáticos, outros falam em paranormalidade, outros sensitividade, vários nomes, várias definições para a mesma coisa. Tudo surgida, poderíamos dizer, do orgulho humano, mas, melhor dizer, da evolução das criaturas. Dão vários nomes para a mesma coisa. Agora, o importante não são os nomes. O importante é o uso. O bom uso desses poderes divinos. Então, existem aqueles, infelizmente, que usam esses dons, dons curativos, premonitórios, vidência, clareaudiência, clarividência, e não sei mais o quê, e não sei mais o quê, e não sei mais o quê. São muitos os dons. porque são os dons de Deus, emprestados a nós, para enriquecer ou enlouquecer os homens. Ora, nestas condições, tornam-se espíritos imundos semelhantes a rãs. Nestas condições, do mau uso desses poderes, para enriquecer ou enlouquecer os homens. Tornam-se espíritos imundos semelhantes a rãs, como os nomeia. Não sou eu, não é você, nem mais ninguém que o chama assim. Mas com toda a sua autoridade, o evangelista profeta João, o evangelista. Porque há João Batista, mas aquele foi o precursor da primeira vinda visível de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Nós vemos no mundo, desde as mais priscas eras, os tempos mais antigos, os grandes chefes de nações, de países, de tribos, que tem lá o seu vidente, o seu sensitivo. Muitos escondem, mas todo mundo sabe que, até mesmo dizem, há livros relatando, Joseph Stalin tinha um, que era uma espécie de médium de efeitos físicos. Ora, pessoas convocadas para esses destaques todos devem levar em consideração altíssima que os poderes de Deus que se derramam sobre os seguidores de todas as religiões ou de religião nenhuma são para ser bem aplicados. Eu lembro de novo aqui aquele pensamento do irmão Zarur. E Deus criou o ser humano de tal forma que ele só pode ser feliz praticando bem. Usar esses dons mal é um negócio péssimo para quem faz. Ora, vejam que eu sei que esses dons espirituais existem. A ciência está chegando até eles. Uma vez me perguntaram, irmão Paiva, faz alguns anos, o senhor acredita em milagres? Eu disse, acredito, e acredito mesmo. Só que não são milagres. Um dia a ciência, que também é de Deus, os explicará sem, em absoluto, diminuir a qualidade de Deus. Aquilo que nós não entendemos, não alcançamos ainda, ou dizemos, não cremos, é mais fácil dizer que não se crê do que se investigar. Então dizem, não cremos, acabou. Ou então, são milagres. E aí se louva a Deus, ao Cristo, ao Espírito Santo, que é uma coisa extraordinária, notável, de se fazer e muito importante. Mas só que os milagres realmente existem, só que não são milagres. O próprio Deus, observando o amadurecimento das criaturas humanas, faz com que elas próprias passem a entender com perfeição o mecanismo das suas leis. Aliás, na página 235 do primeiro volume das Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, eu dou uma explicação aqui. Página 235. Milagres existem, só que não são milagres. Vidência existe, clarividência existe. O dom de curar existe. Só que a turma tem que usá-los bem. Mas eu disse aqui, falando às mulheres legionárias durante um seu congresso realizado em Araçatuba, São Paulo, revelei-lhes o meu pensamento a respeito de milagres, já que tantas vezes me perguntavam, anos e anos seguidos. Certa vez um repórter quis saber de mim se acredito em milagres. Respondi-lhe, acredito, o fenômeno existe, só que não são milagres, isto é, não são fatos que derroguem as leis naturais, mas sim acontecimentos que amanhã terão sua explicação científica sem que seja negada a existência do divino poder que paira acima de todos os sofismas da inveja humana. Inveja humana que infantilmente não quer admitir a existência de uma sabedoria superior à sua. Quanta pretensão! Mas com o tempo, o ser humano vai alcançando os segredos da ciência de Deus, a ciência divina. Como ensinava Alziro Zarur, ninguém inventa nada, apenas descobre o que já existe no plano divino. Realmente? Prossigo eu agora. Porque senão, antes de criar alguma coisa, o homem teria de estabelecer as leis que possibilitassem o funcionamento de suas invenções. Não há efeito sem causa, pontifica a física humana. Um dia, as leis de Deus, que regem o mecanismo dos chamados milagres, serão alcançadas pela ciência terrena e totalmente compreendidas. Tal fato significa unir as duas humanidades, a carnal, a formada por nós, temporariamente, a espiritual, composta por nós, eternamente. Porque mesmo quando estamos na carne, nós somos espíritos. Unir as duas humanidades significa dizer, trazer do invisível para o visível, pela força da fé realizante, o que lá se encontra. Como revelou o apóstolo Paulo, a fé é a substância das coisas desejadas, a realização no plano material do que se encontra no espiritual. É a maior força para a materialização daquilo de que necessitamos. E esse é um grande serviço espiritual que a religião de Deus vem prestando ao mundo, consolidando na terra o reino de Deus. Realmente, este é um grande serviço espiritual que a religião de Deus vem prestando ao mundo nessa transição jamais vista pela humanidade em toda a sua história, consolidando na terra o reino de Deus. No campo material são muitos os exemplos. Hoje eu estou falando aqui e sendo ouvido por todos vocês, até pelos que estão longe, pelo Brasil e fora do Brasil. Este microfone é um milagre da ciência que antes se encontrava no invisível. Se alguém dissesse há alguns anos e sonhou com uma caixinha dentro da qual pessoas em miniatura andavam e falavam, seria considerado louco. No entanto, não passaria de uma simples, simplíssima previsão do surgimento da TV. Mas voltando aqui ao nosso papinho com vocês, quando apareceram os primeiros telepatas levados a sério por dois ou três cientistas avançados naquele tempo, foi uma coisa. Quando, depois do mesmerismo, os homens começaram a prestar atenção ao magnetismo, nossa mãe! Como sofreram aqueles pioneiros. Hoje todo mundo fala em magnetismo, fala em telepatia, discute como coisa séria. Rússia, Estados Unidos, tem lá seus médiuns paranormais, sensitivos, carismáticos, sei lá mais o quê, que eles chamam, cada um na sua forma de ver o fenômeno. Nós respeitamos. Estão fazendo o desenvolvimento dos talentos telepáticos de muita gente. E dizem os estudiosos que, infelizmente, para fins bélicos. Mas muita gente, há alguns séculos, foi cruelmente sacrificada por causa disso. Por ter esses talentos, por ter essa visão das coisas. Não só por força de dons mediúnicos, mas também pelo estudo. Eram cientistas avançados para a sua época. Por isso é que eu digo, um religioso, um filósofo, um cientista, um homem do pensamento, ele não pode ser preconceituoso, não pode ter tabus, não pode chegar a uma discussão, análise de uma coisa com ideia preconcebida. Isso é bom para os chamados ignorantes. Por isso, um religioso, um cientista, um filósofo, um homem do pensamento criador, que diz de antemão que uma coisa é impossível, ele não é cientista, não é religioso, não é filósofo, não é intelectual. Muitos desses deveriam olhar para trás mesmo e ver que os seus antecessores afirmavam que a Terra era plana. E a Terra nunca foi. E não foi nenhuma lavadeira, nenhum homem do povo, quem fez essas afirmativas, tais como a Terra ser plana, os oceanos acabarem de repente num precipício, cair aquela água toda onde, hein? Já falei sobre isso aqui, até citei alguns exemplos. Mas não dá tempo, o tempo está passando, olha aí. Já temos quase 22 minutos conversando com vocês. Eles diziam que a Terra era plana. Daí a leitura antiga dos textos bíblicos. As literaturas antigas que falam nos quatro cantos do mundo, porque pensavam que a Terra fosse plana, então tinham que ter quatro cantos, pelo menos. Eu fiquei de trazer para vocês um livro chamado Analfabetos Ilustres. Inclusive há uma passagem lá, que aqueles sábios daquele tempo diziam que Deus tinha estudado numa universidade da Espanha para aprender como criar a Terra. Está documentado, pessoal, isso não é brincadeira, não. Por isso, os homens do pensamento têm que ser humildes, porque senão depois servem de galhofa até para as crianças dos cursos iniciais do aprendizado comum. Eu poderia dizer que toda pessoa preconceituosa não deveria merecer atenção. São pessoas daquele tipo. Eu é que estou certo. Os outros, completamente errados. Um dia, eu já contei aqui há tempos, eu vi na televisão uma coisa incrível. Estava lá uma pessoa que dizia fazer operações espirituais. Uma discussão geral em torno disso existe aí. A gente respeita. Pode realmente existir aquela coisa toda. Como nós queremos ser apanhados como os antigos. E tem gente nem tão antiga assim, tem de hoje. Que negavam realidades e viravam a cara para o outro lado para não ver. Então um doutor que lá estava falou assim: nem que fosse verdade eu acreditaria. Uma coisa mais ou menos assim, dessa gravidade. Eu pensei, meu Deus do céu, e trata-se de um doutor, um homem chegado à ciência. Quer dizer, são exceções, mas... Vamos prosseguir com o Apocalipse. Eu gosto sempre de repetir o versículo anterior para a pessoa entender bem o que virá em seguida em outro versículo. E da boca do dragão, são os versículos 13 e 14, do capítulo 16 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses espíritos malignos, espíritos imundos semelhantes a rãs, representam também a trindade do mal, Satanás, Anticristo e falso profeta, que são poderes, congregações do mundo invisível, que atuam no mundo visível, porque os seres humanos não querem evoluir espiritualmente. Já dizia Zarur, que Satanás, e portanto seus sequazes, é a soma de toda a maldade humana. O dia que o homem for mais correto, por mais generoso, mais misericordioso, Satanás se desfará, ele com seus sequazes, como uma bolha de sabão. Porque a maldade humana é o pensamento deletério, o pensamento negativo que alimenta essas entidades que vão influenciar os reis do mundo, os comandantes do mundo, os presidentes, os imperadores, os chefes. Porque eles são invisíveis. E o pessoal ainda nega a existência deles. Por isso é muito importante aquela prece do Papa Leão XIII, dedicada ao Arcanjo Miguel, em que ele pede ao chefe das milícias celestes que nos ajude a nos livrarmos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. É porque eles existem. Por isso eu convido a vocês a estudarem aquela minha página a respeito da abrangência do Templo da Boa Vontade. O relacionamento entre o mundo visível e invisível é compulsório. Então, que coisa benéfica para nós é sabermos nos defender da influenciação do mal e entrar em conexão perfeita, sintonia com o mundo ainda invisível. Daí a prece. O povo mesmo diz, ó, para de pensar mal aí, você só fica atraindo coisas ruins. Essas coisas ruins são os espíritos atrasados que precisam das nossas orações para se corrigirem e dos nossos bons exemplos. Não são somente aqueles que têm poderes espirituais, são também aqueles que dão os poderes espirituais aos seus semelhantes. Absus, absum, invocat. Está no texto sagrado, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. O abismo atrai o abismo. Então não atraia para você espíritos malignos. Atrai os espíritos do bem, com a oração. E aqui está a oração dedicada pelo Papa Leão XIII a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do mal. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere e vós, príncipe da milícia celeste, com este poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Nós sabemos que esses poderes realmente existem. Muita gente tem os dons espirituais. Muitos são verdadeiramente dedicados, são realmente dignos de merecerem o nosso respeito mesmo. todas as religiões estão repletas dessas almas generosas, mas devemos observar tudo isso com o espírito da boa crítica, não o espírito negativista. Só daqui a pouco vão virar uns Friedrich Nietzsche, que era descrente de tudo, mas sempre com espírito da boa crítica. Nós estamos aqui para ser enganados. Os poderes são de Deus, e as pessoas que os possuem saibam usá-los muito bem, porque vão prestar contas de tudo. É igual ao poder. Fulano é muito poderoso, ele é isso, é imperador, é presidente, é rei, é marechal, é general, é príncipe, é empresário, é ditador. Ninguém tem poder neste mundo, ninguém. Só instantes de poder, dos quais prestarão severas contas a Deus, ao Cristo e ao Espírito Santo. Bem, devemos observar com o espírito da boa crítica, porque a verdade ela fica de pé por si mesma. Porque bom mesmo, é que cada um evolua pelo conhecimento do Apocalipse, do Evangelho de Jesus, porque o nosso seguro horóscopo deve ser a Bíblia Sagrada. A gente abre uma página da Bíblia e vê qual é o recado do dia. E ainda quanto aos que pensam que têm muito poder, para eles esse pensamento nosso, o poder só serve enquanto serve. Deixou de servir a sua finalidade. Deus trata de, por processos que só Ele conhece, mostrar àquela criatura que ela não tem poder nenhum. Os cemitérios estão repletos de poderosos. Bom, vocês sabem que o capítulo 16 é aquele que está registrado o Armagedom, a guerra vista por muitos como total e final. O mundo está aí com uma violência tremenda, mas não vai dar para nós estudarmos mais esse trecho do capítulo 16. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Espero que vocês tenham gostado, é improviso. E a nossa saudação. Não se esqueçam. Antes, quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Porque Jesus é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Ele não abandona ninguém. Qualquer prece do fundo do coração, elevada ao seu coração, um pedido justo, não deixa de ter a sua justa resposta da parte de Jesus, o Cristo. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.